ouviu? Desligaram o reator principal? Nós vamos ser destruídos, com certeza. Isso é loucura. Estamos perdidos. Desta vez, a princesa não poderá escapar. O que foi isso? R2-D2, onde está você? Até que enfim, onde você esteve? Eles estão vindo para cá. O que vamos fazer? Nós vamos ser mandados para as minas de sal ou esmagados até virarmos sei lá o quê? Espere, para onde você está indo? Os planos da Estrela da Morte não estão no computador principal. Onde estão as transmissões interceptadas? O que você fez com os planos? Nós não interceptamos nenhuma transmissão. Esta é uma nave consular. Estamos em missão diplomática. Se é uma nave consular, onde está o embaixador? Comandante, vasculhe esta nave até encontrar os planos e traga-me os passageiros. Quero-os vivos. Lá está uma. Uso paralisador. Ela vai ficar boa. Informe Lord Vader que temos uma prisioneira. Ei, você não pode entrar aí. É proibido. Você será desativado. Não me chame de filósofo insensato, seu pote de graxa barrigudo. Sai antes que o vejam. Missão secreta? Mas que planos? Do que você está falando? Eu não vou entrar. Eu vou me arrepender amargamente. Ali vai outro. Suspenda o fogo. Não há sinal de vida. Deve ter sido um curto-circuito. Engraçado. Olhando daqui, os estragos não parecem tão graves. Tem certeza de que isto aqui é seguro? Oh! Darth Vader, Só você podia ser tão atrevido. O Senado Imperial vai saber reagir quando souber que você atacou uma nave não de... Não se faça de tão espantada, Alteza. Você não estava em missão beneficente desta vez. Várias mensagens de espiões rebeldes foram transmitidas para esta nave. Eu quero saber o que aconteceu com os planos que eles lhe mandaram. Eu não sei do que está falando. Eu pertenço ao Senado Imperial e estou em missão diplomática para Alderaan. Você faz parte da Aliança Rebelde e é uma traidora. Podem levá-la. Prendê-la é perigoso. Se a notícia se espalha, pode gerar simpatia pela rebelião no Senado. Segui os espiões rebeldes até chegar a ela. Só ela pode nos levar à base secreta deles. Talvez prefira morrer a dizer onde fica. Eu cuido disso. Envie um sinal de perigo e depois informe ao Senado que todos a bordo foram mortos. Lord Vader, os planos não estão a bordo desta nave e nenhuma transmissão foi feita. Um veículo de fuga foi acionado durante a luta e não havia ninguém a bordo. Ela deve ter escondido os planos desse veículo. Mande um destacamento interceptá-lo. Trate disso pessoalmente, comandante. Ninguém poderá nos impedir dessa vez. Sim, senhor. Como fomos nos meter nessa enrascada? Sinceramente, eu não sei. Parece que fomos construídos para sofrer. É o nosso destino. Preciso descansar, senão me desconjunto. Minhas dobradiças estão quase emperrando. Mas que lugar desolado. Aonde você pensa que vai? Bom, eu não vou para esse lado. Tem pedra demais. Deste lado é muito mais fácil. Por que acha que existe alguma instalação ali? Não me venha com palavras técnicas. Que missão? Do que está falando? Já estou farto de você. Vá por ali. Vai ver como enguiça num instante sua pilha de sucata mil. E nem pense em me seguir implorando ajuda, porque eu não vou dar. Chega de aventura. Eu não vou por aí. Aquela maquininha emperrada, tudo isso é culpa dele. Ele me tapeou para eu vir por aqui, mas vai ver só uma coisa. Espere, o que é aquilo? Um transporte? Estou salvo! Estamos aqui! Ei! Ei! Socorro! Por favor, socorro! Yeah. R2? R2, D2! É você! É você! Havia alguém no veículo. As pistas seguem nesta direção. Veja, senhor. Androids. Acorde! Acorde! Estamos perdidos. Acha que vão nos derreter? Atire, não atire! Isso não acaba nunca! Está ótimo, vamos. Luke! Se o seu tio conseguir um tradutor, verificar bem se fala bot. Não acredito que a gente tenha muita escolha, mas eu digo a ele. Nós vamos levar aquele vermelho. Não, esse não. Você acredita que esteja programado para etiqueta e protocolo? Protocolo? É a minha função principal, senhor. Eu sou perfeitamente versado em todos os costumes. Não precisamos de androide protocolar. É claro que não, senhor. Principalmente num ambiente como este. É por isso que fui programado para... O que eu preciso é de um androide que entenda a linguagem binária dos vaporizadores de umidade. Vaporizadores? Meu primeiro trabalho foi programar carregadores de carga binários, muito parecidos com os seus vaporizadores. Você fala bot? É claro que sim, senhor. É como uma segunda língua para mim. Eu sou tão fluente. Tá bem, já chega. Levo isso. Sim, senhor. Luke! Leve esses dois para a garagem. Eu quero eles limpos antes do jantar. Mas eu ia à estação Tache buscar uns conversores de potência. Pode desperdiçar seu tempo depois de fazer suas obrigações. Agora, vamos, Andy. Está certo, vamos. E o vermelho aí, vamos lá. Como é que é, vermelho? Vamos. Tio Owen! Que é? Esse R2 tem um péssimo motivador, olha! O que está querendo nos empurrar? Desculpe, senhor, mas aquele R2 está em excelentes condições e é uma pechincha. Tio Owen! Por que não pega o azul? Aquele azul ali? Vamos levar. Estou certo de que ficará muito satisfeito com esse, senhor. Ele realmente está em perfeitas condições. Já trabalhei com ele antes. Aí vem ele. Pronto, vamos embora. Agora não esqueça disso. Por que eu arrisquei o meu pescoço por você? Nem eu mesmo sei a razão. Agradeça ao nosso criador. Este banho de óleo vai ser uma delícia. Estou tão contaminado por poeira que quase nem posso me mover. Isso não é justo. O Biggs tem razão. Eu não vou conseguir sair daqui. Posso ajudar em alguma coisa? Não. A não ser que possa alterar o tempo, acelerar a colheita ou me tirar desta rocha. Acredito que não, senhor. Eu sou apenas um androide sem muito conhecimento dessas coisas. Não nesse planeta, melhor dizendo. Para ser franco, nem mesmo sei em que planeta eu estou. Bom, se o universo tem um centro luminoso, você está no planeta mais distante dele. Entendi, senhor. Olha, pode me chamar de Luke. Entendi, senhor Luke. Não, apenas Luke. Oh, e eu sou o C3PO, dedicado a relações humanas. E esse é o meu companheiro R2D2. Olá. Ele está com várias marcas de carvão. Parece que tiveram um bocado de ação. Com tudo que passamos, às vezes me admiro que ainda estejamos perfeitos. Ainda mais com aquela rebelião. Vocês sabem da rebelião contra o Império? Foi por causa dela que nós viemos parar aqui, senhor. Estiveram em muitas batalhas? Em várias. Na verdade, não há muito o que contar. Eu não passo de um intérprete não muito bom em contar histórias. Bom, pelo menos em torná-las interessantes. Bom, meu amiguinho, tem alguma coisa presa aqui pra valer. Você esteve numa nave estelar ou... Ajude-me, Obi-Wan Kenobi. É minha única esperança. O que é isso? O que é o quê? Ele fez uma pergunta. O que é? Ajude-me, Obi-Wan Kenobi. É minha única esperança. Ajude-me, Obi-Wan Kenobi. É minha única esperança. Oh, ele disse que não é nada, senhor. Só um indíciozinho. Não ligue para isso. Quem é ela? Ela é linda. Infelizmente, eu não sei, senhor. Ajude-me, Obi-Wan Kenobi. Acho que era uma passageira em nossa última viagem. Acredito que fosse uma pessoa de alguma importância, senhor. Nosso comandante estava preocupado. Tem outra gravação dessa? Comporte-se, R2. Você vai nos meter em encrencas. Está bem, você pode confiar nele. É o nosso novo senhor. É minha única esperança. Ele diz que pertence a Obi-Wan Kenobi, um morador dessa área, e que é uma mensagem pessoal para ele. Para ser franco, senhor, eu não sei do que ele está falando. Nosso último senhor foi o Capitão Antilles. Mas depois de tudo por que passamos, esse pequeno R2 está se tornando um tanto excêntrico. Obi-Wan Kenobi, será que se refere ao velho Ben Kenobi? Perdão, senhor, mas sabe do que ele está falando? Bom, eu não conheço ninguém chamado Obi-Wan, mas... O velho Ben mora depois do Mar das Dunas. Ele é um velho eremita. Ajude-me, Obi-Wan Kenobi. Quem será ela? É minha única esperança. Parece que está em perigo. É melhor ouvir a gravação inteira. Ele diz que o parafuso de contenção danificou seu sistema de reprodução. E diz que se remover o parafuso, talvez ele possa reproduzir toda a gravação. Ah, é. Tá bom. Acho que você é pequeno demais para fugir se eu retirar esse parafuso. Pronto. É, espera aí. Para onde ela foi? Traga de volta. Reproduza a mensagem inteira. Que mensagem? Aquela que você estava tocando, a que estava guardando nas suas entranhas enferrujadas. Pronto, já tô indo, tia. Desculpe, senhor, mas parece que ele está tendo uma ligeira perturbação. Toma, veja o que pode fazer com ele. Eu volto logo. Acho bom você tratar de reproduzir essa mensagem. Não, eu não acredito que ele goste de você. Não, eu também não gosto de você. Tio, acho que aquele R2 deve ter sido roubado. Por que diz isso? Porque apareceu uma gravação quando eu estava limpando ele e ele diz que pertence a alguém chamado Obi-Wan Kenobi. Achei que falava do velho Ben. O senhor sabe de quem se trata? Deve ser um parente do Ben. Aquele bruxo é um velho maluco. Amanhã leve aquele R2 à central de dados e apague a memória dele. Assim acaba tudo, ele agora é só nosso. Mas e se o tal de Obi-Wan vier procurar por ele? Não vem, não. Não acredito que ele ainda exista. Morreu na mesma época que seu pai. Conheci meu pai? Esquece isso. Sua única preocupação deve ser aprontar esses androides. De manhã, quero os dois no Morro Sul trabalhando nos condensadores. Sim, senhor. Esses novos androides vão dar conta do recado. Na verdade, eu... tô pensando no nosso acordo de ficar mais uma temporada. E se os dois androides trabalharem bem, eu quero fazer a minha prova para a academia este ano. No próximo semestre, antes da colheita? Claro, tem androides aqui até demais. É na colheita que mais preciso de você. Só mais uma estação? Este ano vamos lucrar muito, ou vou contratar mais ajudantes e a academia fica para o ano que vem. Entenda, eu preciso de você aqui, Luke. Mas é mais um ano inteiro. Só mais uma temporada. É, foi o que disse quando Biggs e Tank saíram. Aonde você vai? Acho que a lugar nenhum. Eu tenho que limpar os androides. Oh, e ele não pode ficar aqui para sempre. Os amigos dele foram embora. Significa muito para ele. Deixo ele ir no ano que vem. Eu prometo. Luke não é um fazendeiro, Owe. Ele tem muita coisa do pai dele. É o que eu temo. O que você está fazendo aí? Não é culpa minha, senhor. Por favor, não me desative. Eu disse a ele para não ir, mas ele não está funcionando direito. Fica resmungando sobre a sua missão. Essa unidade R2 sempre foi um problema. Aliás, essas engenhocas são totalmente imprevisíveis. Até eu, às vezes, não consigo entender a sua lógica. Como pude ser tão estúpido? Eu perdi ele de vista. Desculpe, senhor. Podemos ir atrás dele? É perigoso demais com o povo da areia por perto. Temos que esperar amanhecer. Luke, pode desligar a energia? Tá, só mais um minutinho. Puxa, não vai ser fácil. Sabe, aquele R2 vai me causar muito problema. Oh, ele é mestre nisso, senhor. Você viu o Luke hoje? Ele disse que ia fazer umas coisas antes de trabalhar e saiu cedinho. Levou os dois androides novos? Acho que sim. Acho bom que aqueles dois estejam trabalhando no Morro Sul até meio-dia, ou ele vai se dar mal. Veja, tem um androide no monitor, ali na frente. Deve ser a nossa unidadezinha R2. Afunda o acelerador! Oh! pensa que vai? O mestre Luke é o seu senhor agora. E vamos parar com essa história de Obi-Wan Kenobi. E também não me fale sobre a sua missão. Tem sorte que ele não arrebente você em 1 milhão de pedaços. Não, tudo bem. Mas é melhor nós irmos. O que é com ele agora? Várias criaturas estão se aproximando pelo lado sudoeste. Povo da areia. Ou pior. Venham, vamos dar uma olhada. Vamos! Bom, tem 2 bantas ali embaixo, mas não vejo nenhum... Espera aí. É o povo da areia, sim. Eu estou vendo um deles agora. Ora viva. Venha cá, meu amiguinho. Não tenha medo. Não se preocupe, ele vai ficar bem. Calma, filho. Você teve um dia agitado. Tem sorte de ainda estar inteiro. Ben Kenobi? Puxa, que bom encontrar você. O deserto de Jundland não é para se viajar desse jeito. Diga-me, jovem Luke, o que o fez vir até tão longe? Este pequeno androide. Acho que está procurando seu antigo dono, mas eu nunca vi tanta devoção em um androide. Ele diz ser propriedade de um certo Obi-Wan Kenobi. É algum parente seu? Sabe de quem ele está falando? Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan. Está aí um nome que não ouço há muito tempo. Muito tempo. Acho que meu tio conheceu ele. Diz que já morreu. Não, não morreu. Ainda não. Você o conhece? É claro que eu conheço. Sou eu. Eu não sou chamado pelo nome de Obi-Wan desde antes de você nascer. Quer dizer que o androide é mesmo seu? Pelo que eu me lembro, nunca tive androides. Muito interessante. Acho melhor nós entrarmos. O povo da areia se assusta facilmente, mas eles devem voltar logo e em maior número. C-3PO... Onde estou? Devo ter tropeçado e caído. Pode ficar de pé. Temos que ir embora daqui antes que o povo da areia volte. Eu acho que não consigo. Vá em frente, mestre Luke. Não faz sentido o senhor se arriscar por minha causa. Eu estou no fim. Não tá não. Não fala assim. Depressa, eles estão vindo. Não, meu pai não lutou nas guerras. Ele era piloto de uma nave cargueira. Isso é o que o seu tio lhe contou. Como não concordava com os ideais de seu pai, achou que devia ficar aqui e não se envolver. Você lutou nas guerras clônicas? Lutei. Eu era um dos cavaleiros Jedi, assim como seu pai. Queria ter conhecido ele. Ele era o melhor piloto estelar desta galáxia. E um guerreiro astucioso. Eu soube que você também se tornou um bom piloto. E era um bom amigo. E por falar nisso, Eu tenho uma coisa para dar para você. Seu pai queria que você recebesse isto quando já estivesse crescido, mas seu tio não permitiu. Ele teve medo que você seguisse alguma cruzada idiota e idealista como o seu pai fez. Senhor, se não precisar de mim, eu vou me desligar. Claro, desligue. O que é isso? O sabre de luz de seu pai. É a arma de um cavaleiro Jedi. É mais jeitosa e certeira que um... Uma arma elegante. Para um mundo mais civilizado. Por mais de 1000 gerações, os cavaleiros Jedi foram os guardiães da paz e da justiça na Velha República. Antes da Era das Trevas. Antes do Império. Como meu pai morreu? Um jovem Jedi chamado Darth Vader, que foi meu discípulo até se virar para o mal, ajudou o Império a perseguir e destruir os cavaleiros Jedi. Ele traiu e matou o seu pai. Agora os Jedi estão praticamente extintos. Vader foi atraído pelo lado sombrio da Força. Da Força? A Força é que dá poder aos Jedi. É um campo de energia criado por todos os seres vivos. Ele nos envolve e penetra. É o que mantém a galáxia unida. Agora vamos ver se podemos descobrir o que você é, meu amiguinho. E de onde você veio. Eu vi parte da mensagem que ele... Acho que encontrei. General Kenobi, no passado o senhor serviu a meu pai nas guerras clônicas. Agora ele pede a sua ajuda para lutar contra o Império. Desculpe eu não poder apresentar esse pedido pessoalmente, mas minha nave foi atacada e acredito que a minha missão de levá-lo a Alderaan tenha falhado. Eu gravei informações vitais para a sobrevivência da rebelião no sistema de memória desta unidade R2. Meu pai saberá como retribuir. O senhor deve levar este androide e entregar a meu pai em Alderaan. É um momento de desespero para nós. Ajude-me, Obi-Wan Kenobi. É minha única esperança. Precisa aprender o alcance da Força, se pretende ir comigo a Alderaan. Alderaan? Não, não vou a Alderaan. Eu tenho que voltar. Já é tarde. Eu prefiro deixar como está. Preciso da sua ajuda, Luke. Ela precisa da sua ajuda. Estou muito velho para esse tipo de coisa. Mas eu não posso me envolver. Eu já tenho meu trabalho. Não é que eu goste do Império. Eu odeio ele, mas não há nada que eu possa fazer agora. Fica tão distante daqui. É o seu tio falando. Puxa vida, meu tio. Como é que eu vou explicar pra ele isso? Procure conhecer a Força, Luke. Olha, eu posso levar você até a central de dados. De lá você pode conseguir transporte até Mos Eisley ou aonde queira ir. Você deve fazer o que acha que é certo, claro. Até que a estação bélica possa entrar em ação, estamos vulneráveis. A Aliança Rebelde está bem equipada. São mais perigosos do que se imagina. Perigosos para sua frota estelar, comandante. Não para esta estação bélica. A rebelião vai continuar tendo o apoio do Senado Imperial. O Senado Imperial vai deixar de nos causar preocupações. Acabo de receber a notícia de que o Imperador dissolveu o Conselho definitivamente. Os últimos remanescentes da Velha República foram varridos. Isso aí. Possível. Como o Imperador vai manter o controle sem a burocracia? Os governadores regionais agora têm controle direto sobre seus territórios. O medo manterá os sistemas locais na linha. Medo desta estação bélica. E quanto à rebelião? Se os rebeldes tiverem acesso ao projeto técnico da estação, é possível, embora improvável, que encontrem um ponto fraco e o explorem. Os planos aos quais você se refere logo estarão em nossas mãos. Qualquer ataque feito pelos rebeldes contra esta estação será inofensivo. Sejam quais forem os dados técnicos que eles tenham obtido, esta estação é hoje o maior poder do universo. Sugiro que nós a usemos. Não tenha tanto orgulho desse terror tecnológico que você construiu. A capacidade de destruir um planeta é insignificante perto do poder da força. Não tente nos assustar com suas feitiçarias, Lord Vader. A sua devoção doentia à antiga religião não ajudou a descobrir as fitas de dados roubadas. Nem lhe deu clarividência para encontrar a fortaleza dos rebeldes. Eu acho perturbadora a sua falta de fé. Já chega! Vader, solte ele. Como queira. Essas brigas não levam a nada. Lord Vader vai nos fornecer a localização da fortaleza dos rebeldes até que estejamos aptos a operar. Aí então nós esmagaremos a rebelião com um só golpe. Parece que foi mesmo o povo da areia. Veja, aqui tem bastões, trilha de bantas. Mas eu nunca soube que tivesse atacado uma coisa desse tamanho. Não foram eles, mas foi para nós pensarmos que foram. Essas trilhas estão lado a lado. O povo da areia sempre cavalga em fila para esconder quando são. São os mesmos que venderam o R2 e o C3PO para a gente. E esses pontos de impacto são muito exatos para o povo da areia. Somente as tropas imperiais são tão precisas. Mas por que as tropas imperiais iam querer matar os Javas? Se seguiram os robôs, sabem agora para quem foram vendidos. Isso os leva até... T-Wolven. Não, espere, Luke. É muito perigoso. E agora, Alteza, vamos conversar sobre a localização da base rebelde. Você nada poderia ter feito, Luke, se estivesse aqui. Teria sido morto também. E os androides estariam agora nas mãos do Império. Eu vou com você para Alderaan. Não me resta mais nada aqui. Eu quero aprender tudo sobre a Força e me tornar um Jedi como meu pai. Espaçoporto de Mos Eisley. Não existe outro lugar com tamanha concentração de escória e vilania. Temos que ter cuidado. Há quanto tempo tem esses androides? Há mais ou menos um ano. Eles estão à venda, se lhe interessar. Deixe-me ver a sua identidade. Você não precisa ver a identidade dele. Não precisamos ver a identidade dele. Esses não são os androides que vocês procuram. Esses não são os androides que nós procuramos. Ele já está dispensado. Você já está dispensado. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Ah, eu não suporto esses javas. Criaturas repugnantes. Sai daqui. Sai. Não entendo como passamos por aqueles guardas. Eu pensei que íamos morrer. A força pode ter firme influência sobre mentes fracas. Você acha que aqui vamos encontrar um piloto que nos leve a Alderaan? Quase todos os melhores pilotos frequentam aqui. Apenas vejam onde pisa. Este lugar pode ser perigoso. Eu estou pronto para o que der e vier. Vamos lá, R2. Ei, vocês não podem entrar aqui. O quê? Esses androides, eles têm que esperar lá fora. Nós não os queremos aqui. Olha, por que não esperam lá fora? Não queremos arrumar encrenca. Concordo plenamente, senhor. Ué, eu quero um também. Ele não gosta de você. Que pena. Eu também não gosto de você. É bom tomar cuidado. Nós somos criminosos. Eu fui condenado à morte em 12 sistemas estelares. Eu vou tomar cuidado. Vai morrer. Esse baixinho não vale o esforço. Deixe-me dar-lhe uma coisa. Tranquilo, tranquilo! Não faz mal. O Chewbacca aqui é contramestre de uma nave que pode nos servir. Eu não estou gostando. Han Solo. Sou o capitão da Millennium Falcon. O Chewie me disse que vocês estão procurando passagem para o sistema Alderaan. É verdade, se for uma nave rápida. Como é que é? Rápida? Você nunca ouviu falar na Millennium Falcon? E deveria. É a nave que fez o percurso de Kessel em menos de 12 parsecs. Deixei as naves imperiais comendo poeira. E não eram os cargueiros comuns, não. Eu estou falando das enormes naves corelianas. É, para você vai dar para o gasto. Qual é a carga? Apenas passageiros. Eu, o rapaz, dois androides e nada de perguntas. O que foi? Está enrolado em alguma confusão? Vamos dizer que queremos apenas evitar complicações imperiais. Ah. É, aí é que a coisa pega, né? Vai custar uma notinha extra. 10 mil adiantados. 10 mil? Isso dá quase pra comprar uma nave. E quem vai pilotar, garoto? Você? Exatamente. Eu não sou um mau piloto. A gente não tem que ficar aqui ouvindo... Podemos lhe pagar 2 mil agora, mais 15 quando chegarmos a Alderaan. 17? Tá, vocês conseguiram me convencer. Sairemos assim que estiverem prontos. Atracadouro 94. 94. Ih, parece que vocês estão ficando famosos aqui. Entrou hoje aqui? Está bem, vamos verificar. Ai, meu Deus, 17 mil. Eles devem estar muito desesperados. Beleza, isso salvou a minha pele. Volta pra nave e prepara tudo. Vai ter que vender o seu veículo. Não faz mal, não vou mais voltar a esse planeta mesmo. Una puta solo. Grande Gredo, que coincidência danada. Eu já estava indo ver o seu chefe. Diz pro Jabba que eu já estou com o dinheiro. Som bichare. Maratamti dah makichisa. Jabba wa ninchiko, pamushani, kaitani wa nyaruska. Chasquinhawi kuchuso. É, mas agora eu tô com dinheiro, tá bom? Não está aqui comigo agora. Manda o Jabba relaxar, tá? Eles chegaram a me abordar. Eu ia fazer o quê? Só me matando. Ah, eu faço ideia. Bablu! Desculpe a bagunça. A resistência dela à investigação mental é surpreendente. Vai levar algum tempo até extrairmos alguma informação. A checagem final está completa. Todos os sistemas estão ativados. Que curso devemos tomar? Talvez devêssemos utilizar uma forma alternativa de persuasão. O que, por exemplo? Acho que é hora de demonstrarmos o poder total desta estação. Firme o curso para Alderaan. Com prazer. Tranque a porta, R2. Verifiquem este lado da rua. Porta trancada. Passem para a seguinte. Seria melhor ter ido com o Mestre Luke do que ficar aqui com você. Não sei o motivo dessa atrapalhada, mas a culpa deve ser sua. Não gosto dessa linguagem. Tá bem, eu aceito. Me dá isso aqui. Olha só, desde que o XP-38 surgiu, ninguém mais se interessa por ele. Será suficiente. Se a nave for tão veloz quanto ele alardeia, vai dar tudo certo. Que monte de sucata! Faz 0.5 além da velocidade da luz. A aparência pode não ser das melhores, mas é boa onde interessa. E eu mesmo fiz um montão de modificações especiais. Mas, olha a hora, vamos então embarcar. Pode ser? Olá, senhor. Para que lado? Atenção, carreguem as armas. Parem aquela nave. Fogo! Chewie, se manda! Puxa, eu tinha esquecido quanto tem viagem espacial. Os seus passageiros são importantes, hein? Mantenha eles longe. Ajusta o escudo do defletor. Eu vou fazer os cálculos de aceleração para a velocidade da luz. Fica de olho. Tem mais dois vindo aí. Vão tentar pegar a gente. Por que não deixa eles para trás? Essa jossa não é veloz? Olha a boca, garoto. Eu te jogo lá fora. Quando a gente entrar no hiperespaço, vai ser moleza. Eu vou usar umas manobras bem espertas. Agora tá ficando bom. Quanto tempo pra chegarmos à velocidade da luz? Mais um pouco, tô esperando as coordenadas do computador. Tá brincando com ele se aproximando? Viajar pelo hiperespaço não é que nem passear no parquinho, não, garoto. Sem precisão, a gente pode se chocar com uma estrela, chegar perto de mais uma supernova, terminando com a nossa viagem bem mais cedo. O que é aquilo piscando? É o escudo defletor, já era. Segurem firme, vão entrar na velocidade da luz. Entramos no sistema de Aldeira. Governador Tarkin, eu já esperava encontrá-lo segurando Vader pela coleira. Eu reconheci o seu fedor assim que me trouxeram a bordo. Graciosa, até o fim. Você não imagina o quanto eu sofri para assinar a sua sentença de morte. Mas que coragem a sua assumir tanta responsabilidade. Princesa Leia, antes da sua execução, eu gostaria que fosse minha convidada de honra na cerimônia inaugural desta estação. Nenhum sistema estelar ousará agora se opor ao Imperador. Quanto mais você apertar a mão, mais sistemas estelares você perderá. Não antes de demonstrarmos o poder desta estação. De certo modo, você determinou a escolha do planeta que será destruído primeiro. Já que não resolve nos revelar a localização da base rebelde, eu escolhi para testar o poder destrutivo desta estação o seu planeta natal, Alderaan. Não, Alderaan é pacífico, não temos armas, você acha não melhor pode... um outro alvo, um alvo militar? Então escolha o sistema. Já estou cansado de perguntar, esta será a última vez. Onde fica a base rebelde? Dantooine. Fique em Dantooine. Está vendo só, Lord Vader, ela pode ser razoável. Continue com a operação. Pode atirar quando estiver pronto. O quê? Não se pode confiar em você. Dantooine fica longe demais para uma demonstração eficaz, mas calma. Nós vamos cuidar dos seus amigos rebeldes logo, logo. Não! Iniciar a ignição primária. Você está bem? O que foi? Eu senti um grande distúrbio na força. Como se milhões de vozes de repente gritassem de terror e subitamente silenciassem. Sinto que alguma coisa terrível aconteceu. É melhor continuar com os exercícios. Mas são umas lesmas imperiais. Eu não disse que consegui. Pode agradecer que eu gosto. Se alguém se interessar, a gente chega em Alderaan lá pelas 2 horas. Agora cuidado, R2. Ele fiz uma bela jogada. Apelar para o grito não vai adiantar. Deixa ele ganhar. Não é bom contrariar um Wookiee. Mas, senhor, ninguém se preocupa quando contraria um androide. Isso é porque androide não costuma arrancar o braço de ninguém quando perde, meu filho. Wookiees são famosos por fazerem isso. Entendi a mensagem, senhor. Eu sugiro uma nova estratégia, R2. Deixe o Wookiee vencer. Lembre-se, um Jedi pode sentir a força fluindo dentro de si. Então ela controla suas ações? Em parte, mas também obedece aos seus comandos. Falsas religiões e armas antigas não se comparam a um trabuco na tua mão, garoto. Você não acredita na força, não é? Eu já voei de um lado a outro nessa galáxia, já vi muita coisa estranha, mas nunca vi nada que me fizesse acreditar que existe uma única força controlando tudo ao seu bel prazer. Não tem nenhum campo de energia mística controlando meu destino. É tudo besteira, truque barato pra enganar a trouxa. Eu sugiro que você tente de novo, Luke. Desta vez, deixe de lado o raciocínio e haja pelo instinto. Com a viseira baixa, eu não consigo ver. Como é que eu vou lutar? Seus olhos podem enganá-lo. Não confie neles. Siga a sua intuição. Viu? Você consegue. Pra mim, isso aí é sorte. Eu posso garantir que não existe sorte. Ser bom na bolinha de controle remoto é uma coisa. Já contra um ser vivo, é bem diferente. É, já estamos chegando a Alderaan. Sabe, eu senti alguma coisa, eu quase podia ver a bolinha. Isso é ótimo. Você deu seu primeiro passo rumo a um mundo maior. O que é? Nossos batedores já chegaram a Dantooine. Encontraram o resto de uma base rebelde, mas acreditam que tenha sido abandonada há algum tempo. Estão realizando uma busca minuciosa nos sistemas vizinhos. Ela mentiu. Mentiu para nós. Eu avisei que conscientemente ela jamais trairia a rebelião. Matem-na imediatamente. Fica alerta, Chewie. Desligando os motores sob luz. Que isso? Ah, caímos dentro de um chuveiro de meteoros. Deve ter sido um choque de asteroides. Ele tá fora dos mapas. O que tá acontecendo? Nossa posição tá correta, mas cadê Alderaan? Como assim? Cadê ele? É o que eu tô tentando dizer. Não está lá. Sumiu completamente. O quê? Como? Destruído pelo Império. Nem toda a frota estelar seria capaz de destruir aquele planeta. Iam precisar de 1000 naves com mais poder de fogo. Tem outra nave chegando. Devem saber o que houve. É um caça imperial. Deus. Não, é um caça de pequeno alcance. Não existem bases aqui. De onde ele veio? Ele está saindo com muita pressa. Se identificarem a gente, vai dar problema. Comigo aqui não. Chewie, gere interferência. Acho que seria melhor deixar pra lá. Está muito fora. Não, de por alcance. Muito tempo. Um caça daquele tamanho não pode penetrar tanto no espaço sozinho. Ele deve ter se perdido. Devia fazer parte de alguma esquadrilha. Ele não vai ficar rodando muito tempo pra contar alguém sobre nós. Olha lá, ele tá indo pra aquela lua pequena. Dá pra pegar ele, antes de chegar lá. Tá quase na mira. Aquilo não é lua. É uma estação espacial. Grande demais pra ser estação. Eu não tô gostando nem um pouco disso. Dê a volta na nave. É, tem razão. Marcha ré, Chewie, potência auxiliar. Chewie, ligue a potência auxiliar. Por que ainda estamos indo pra frente? É um raio trator que está nos levando pra lá. Você tem que fazer alguma coisa. Não posso fazer nada, eu estou com toda a potência. Vou ter que desligar. Mas eu não vou me entregar sem luta. Não pode ganhar, mas existem outras soluções. desinibir compartimento 327. Vamos abrir o campo magnético. Aos seus postos. Venham comigo. Que é? Capturamos um cargueiro entrando nos restos do sistema de Alderaan. Sua característica confere com a nave que escapou de Mos Eisley. Devem estar tentando devolver os planos roubados para a princesa. Ela ainda pode vir a nos ser útil. Não há ninguém a bordo, senhor. Todos os tripulantes abandonaram a nave após a decolagem. Deve ser uma isca, senhor. Dispositivos de ejeção foram acionados. Encontraram algum androide? Não, senhor. Se havia alguém a bordo, foi ejetado. Mande vasculhar tudo. Quero que até a menor parte dessa nave seja examinada. Sim, senhor. Eu estou sentindo alguma coisa, uma presença que não sinto desde... Mande pra cá uma equipe de busca. Examinem todas as partes desta nave. Que sorte você ter esses compartimentos. Uso para fazer contrabando, mas eu nunca pensei que ia acabar sendo o próprio. Que coisa ridícula. Mesmo que eu pudesse decolar, não ia conseguir passar pelo raio trator. Deixem comigo. Tolinho. Sabia que você ia dizer isso. Você deve fazer o que acha que é certo, claro. Ela precisa da sua ajuda. A nave é toda sua. Se alguém encontrar alguma coisa, informe imediatamente. Muito bem, vamos lá. Ô, pessoal! Dá pra dar uma ajudinha aqui? TK-421, por que não está no seu posto? TK-421, está me ouvindo? Assumo, a transmissão não está bom, vou dar uma olhada. Você arrebentando tudo que aparece. Não sei como é que ainda não sabe que estamos aqui. Ué, manda eles verem. Eu prefiro uma boa briga a ficar me escondendo aqui. Achamos a saída do computador. Ligue, ele pode ser capaz de acessar toda a rede imperial. Diz que encontrou os controles principais do raio de força que está prendendo a nave. Vai tentar mostrar a localização exata no monitor. Não creio que possam ajudar. Eu devo ir sozinho. À vontade. Eu já fiz muito mais do que o combinado. Eu quero ir com você. Seja paciente, Luke. Fique e cuide dos androides. Mas eles pode... devem ser entregues ilesos ou outros sistemas estelares poderão ter o mesmo fim que Alderaan. O seu destino é muito diferente do meu, Luke. A força estará com você. Sempre. É isso aí, Chewie. Vem cá, onde você desencavou esse fóssil velho? Bem, é um grande homem. É, pra arranjar problema não tenho. Eu não ouvi você dar nenhuma ideia. Bom, qualquer coisa é melhor do que ficar aqui dando sopa pra ser preso. Quem você pensa que... O que foi? Não estou muito certo, senhor. Ele disse, eu a encontrei, e fica repetindo, ela está aqui. Mas quem? Quem ele encontrou? A princesa Leia. A princesa está aqui? Princesa? Onde ela está? Princesa, que história é essa? Nível 5, bloco de detenção AA-23. Infelizmente, ela está prestes a ser executada. Ah, não. Temos que fazer alguma coisa. Vocês estão falando do quê? Os androides são dela. Ela é quem está na mensagem. Temos que ajudá-la. Não inventa moda, não, garoto. O velho pediu pra gente ficar aqui. Ele não sabia que ela estava aqui. Encontre um caminho para aquele bloco de detenção. Eu vou ficar aqui sentado. Mas eles vão executá-la. Você disse que não queria ficar aqui para ser capturado. E agora está querendo ficar, é? Ir pra área de detenção não é exatamente o que eu queria. Mas eles vão matá-la. Antes ela do que eu. Rica? É rica e muito poderosa. Se você a salvasse, poderia ter... O quê? Mais riqueza do que pode imaginar. Não sei não, posso imaginar coisa dessa. Você vai ter. Acho bom. Vai ver. Tá legal, garoto. É melhor você estar falando a verdade. Tá, diga lá o seu plano. C3PO, me dá aquelas algemas ali, por favor. Obrigado. Agora, eu coloco isso em você. É melhor que você coloque. Não se preocupa não, Chewie. Já sei o que ele quer fazer. Mestre Luke, perdoe-me, senhor, mas o que o R2 e eu vamos fazer se formos descobertos aqui? Trancar a porta. E rezar com muita fé. Isso não é muito animador. Nada com esse capacete. Vai dar certo. Por que não falou antes? Eu falei antes, sim. Para onde estão levando essa coisa? Transferência de prisioneiro do pavilhão 1138. Eu não fui informado. Vou verificar. Cuidado, se soltou! Vai estacionar a gente! Segura a fera! Vai lá. Eu seguro eles aqui. Ah, Ah, tá tudo sob controle, situação normal. O que aconteceu? Tivemos um ligeiro problema com as armas, mas tá tudo na mais perfeita ordem agora, tá tudo certo, tá todo mundo bem aqui, tá? Obrigado. E o senhor? Eu vou mandar uma turma pra ir. Negativo. Houve um vazamento do reator aqui, agora, e nós vamos ter que consertar. É vazamento grande, perigoso. Quem é você? Qual o seu número de identificação? Ei, papinho chato. Ô, Luke, vem gente aí! Não é baixinho demais para a tropa de elite? Hã? Ah, o uniforme. Eu sou Luke Skywalker, estou aqui para salvá-la. Quem é você? Estou aqui para salvá-la. Eu trouxe a unidade R2 e estou com Ben Kenobi. Ben Kenobi, onde ele está? Vamos! Ele está aqui. Obi-Wan Kenobi? Por que acha isso? Um tremor na força. A última vez que senti isso foi na presença do meu velho mestre. Ele já deve ter morrido. Não subestime a força. Os Jedi estão extintos. Suas chamas sumiram do universo. Você, meu amigo, e o que resta da religião deles? Que é? Recebemos um aviso de emergência do pavilhão de detenção AA-23. A princesa, ponha todos em alerta. Obi-Wan está aqui. A força está com ele. Se estiver certo, ele não pode ter a chance de escapar. Fugir não é o plano dele. Eu devo enfrentá-lo sozinho. Fica atrás de mim! Atrás de mim! Vigia à esquerda. Eles desceram para o pátio das celas. Ali não dá, gente. Inutilizar o nosso único caminho de fuga. Ah, quer voltar para sua cela, Alteza? C-3PO! C-3PO! Gente, tem outra saída do pátio das celas. Fomos interceptados. O que disse? Eu não entendi. Todos os sistemas foram alertados para sua presença, senhor. A porta principal parece ser o único caminho de entrada ou saída. Qualquer outra informação sobre esse andar é inacessível. Oh, não! Não existe outra saída! Eu não vou ficar aqui pra sempre! E agora? Belo resgate! Quando vocês entraram aqui, não tinham um plano pra sair? O sabe-tudo é ele, queridinha! Não tinha. Que isso, maluca? Alguém tem que salvar a nossa pele! Pela rampa de lixo, vamos! Seu pecado reclamão! Que se dane o fedor! Entra aí, não se preocupa! Garota maravilhosa! Você se mata, eu me apaixono por ela! Entra! Realmente uma ótima ideia. Mas que aroma gostoso que tá aqui embaixo, hein, princesa? Não fala aqui. Sai, Shield! Não, espera! Pode esquecer, eu já tentei, é fechado magneticamente. Guarde isso, vai acabar matando todos nós. Ah, princesa, que isso? Estava tudo indo muito bem até você trazer a gente pra cá. Não demore, eles acham a gente aqui. Podia ser pior. E é pior. Tem alguma coisa viva aqui. É a sua imaginação, garoto. Alguma coisa roçou na minha perna. Olhem! Vocês viram aquilo? O quê? atira nele! Minha arma enferrou! Onde? Em qualquer lugar! Agora mesmo é que não tá me cheirando bem. Estou se movendo! Não fiquem aí parados! Tentem escorar com alguma coisa! Me ajudem! Olha ali! Eles são malucos! Estão indo para o andar da prisão! Se correrem, ainda pegam eles! Venham comigo! Examine! Vamos! Essa confusão prejudicou os circuitos do meu companheiro. Se me permite, gostaria de levá-lo para a manutenção. Está certo. C3PO! Responda, C3PO! C3PO! Sobe aí! Não posso! Onde ele se meteu? C3PO! C3PO! Não estão aqui. Alguma coisa aconteceu. Veja se foram capturados. Depressa! Uma coisa é certa. Nós vamos ficar magrinhos. Vai lá pra cima, vai. Estou tentando! Graças a Deus não pegaram eles. Mas onde será que estão? Use o transmissor. Oh, puxa, esqueci que tinha desligado. O senhor está aí? C3PO! Tivemos alguns problemas. Cala a boca e me ouça! Desligue todos os compactadores de lixo do andar da prisão! Você entendeu? Desligue todos os compactadores de lixo do andar da prisão! Desligue todos os compactadores de lixo do andar da prisão! Não, desligue todos! Depressa! Você conseguiu! Escute só, eles estão morrendo, R2. Maldito seja meu corpo metálico, eu fui muito lerdo. É tudo culpa minha, meu pobre mestre. Nós estamos bem! Você foi ótimo! Abra o registro dessa unidade aqui! Onde é que nós estamos? Ah, 3827! Se nós evitarmos novos conselhos femininos, talvez a gente saia daqui. Bom, vamos embora. Aonde você vai? Não, eles vão ouvir! Vem cá, seu covardão. Chewie, vem cá! Escuta. Eu não sei quem você é, nem de onde você veio, mas de agora em diante, faça o que eu mandar, está bem? Olha, sua altezíssima, vamos deixar bem claro, eu recebo ordens apenas de uma pessoa, de mim. É um espanto que esteja vivo. Alguém quer tirar esse tapete ambulante da minha frente? Nenhuma recompensa vale isso. Relatório de rotina. Certo. Sabe o que está acontecendo? Talvez outro exercício. Já viu o novo VT-16? É, outros companheiros já me falaram dele. Disseram que é um espetáculo. O que foi isso? Ah, não foi nada. Não é gasógeno, não se preocupe. Está lá. C-3PO, tá ouvindo? Sim, senhor. Você está bem? Por enquanto. Estamos no hangar principal, do outro lado da nave. Estamos aqui em cima, fique ligado. Vieram nisso? Você tem muita coragem. Opa, vamos. São eles, atirem! Voltem pra nave! Onde você vai? Volte aqui! Ele tem coragem mesmo. O que isso adianta se ele acabar morto? Vamos. Acho que pegamos o caminho errado. Está trancada. Isso deve deter-nos por um tempo. Rápido, temos que atravessar. Procure os controles que estendem a ponte. Ah, eu acabei de atirar neles. Eles estão vindo. Segura aí. Achamos que eles devem ter se separado. Podem estar agora no quinto e no sexto andar, senhor. Onde será que eles estão? Não deixem eles fugirem! Abram as comportas! Estava esperando por você, Obi-Wan. Tornamos a nos encontrar. O círculo agora está completo. Quando o deixei, eu era apenas um aprendiz. Agora eu sou o mestre. Apenas um mestre do mal, Darth. Thank you. Seus poderes estão fracos, velho. Não pode vencer. Se você me atingir, eu me tornarei mais poderoso do que é capaz de imaginar. Você não devia ter voltado. Essa festinha já enjoou. Por que a demora? Encontramos alguns velhos amigos. A nave está bem? Parece que sim, só conseguimos entrar. Só espero que o velho tenha desligado o raio trator. Olha! Vem, R2. Estamos indo. É agora. Vão! Ben? Espero que o velho tenha desligado o raio trator, senão a viagem vai ser muito curta. Agora, vai! Estão vindo em naves sentinelas. Mantenha eles longe. Posicione os escudos defletores enquanto eu carrego as armas. Não acredito que ele morreu. Não podia fazer nada. Vem, ainda não acabou. Você tá aí? Tá legal, fica de olho. Aí vem eles. Não se preocupe, a nave aguenta. Ouviu, né, filho? Aguente. Fora! conseguimos! Conseguimos! Socorro, acho que estou derretendo. E é tudo culpa sua. Eles já partiram? Acabam de entrar no hiperespaço. Tem certeza que o rastreador está bem escondido na nave? Estou correndo um grande risco, Vader. Isso tem que dar certo. Até que foi um salvamento bonito, né? Eu sou tão bom que às vezes até me impressiono. Dá para desconfiar. Eles nos deixaram ir. É a única explicação para a nossa fuga ter sido tão fácil. Fácil? Você achou fácil? Estão nos rastreando. Essa nave não, minha filha. Pelo menos a informação no R2 está intacta. Por que é tão importante? O que ela contém? O esquema técnico da estação bélica. Só espero que, quando analisado, se encontre um ponto fraco. Ainda não acabou. Acabou para mim, querida. Eu não estou nessa pela revolução, nem estou nisso por você, princesa. Eu espero ser bem pago. Eu estou nessa pela grana. Não se preocupe com a recompensa. Se dinheiro é tudo que você ama, então é o que vai receber. Seu amigo é um bocado mercenário. Duvido que se importe com alguma coisa ou com alguém. Eu me importo. Então, o que acha dela? Estou tentando não achar. Ótimo. Mas ela tem muita classe. Não sei não, o que você acha? Será que uma princesa e um cara como eu... Não. Você está viva. Quando soubemos de Alderaan, tememos pior. Sem lamentações, comandante. Precisamos usar a informação que está no R2 para o plano de ataque. É a única esperança. O que é? Estamos nos aproximando do planeta Yavin. A base rebelde está numa lua do outro lado. Preparação para orbitar o planeta. A estação bélica é super blindada e possui um poder de fogo maior que meia frota estelar. A defesa dela foi projetada para rechaçar todo e qualquer ataque direto. Um piloto, num caça pequeno, talvez pudesse penetrar na defesa externa. Desculpa a pergunta, mas o que caças pequenos adiantam contra aquilo? O Império não acredita que um pequeno caça possa representar uma ameaça. Senão eles teriam uma defesa mais fechada. Uma análise dos esquemas fornecidos pela princesa Leia mostrou que existe um ponto fraco na estação bélica. A investida não será fácil. Vocês deverão manobrar direto por este fosso, atravessá-lo até atingir este ponto. O alvo tem só 2 metros de largura. É um pequeno orifício de exaustão de calor, bem embaixo do acesso principal. A coluna conduz diretamente ao reator do sistema. Um tiro preciso provocará uma reação em cadeia, capaz de destruir a estação. Mas a reação só terá início com um tiro muito preciso. A coluna tem um escudo de raios, terão que usar torpedos de próton. É impossível, até para um computador. Não é impossível. Eu costumava acertar em toca de rato Womp com o meu velho T-16 e não tem mais do que 2 metros. Pode embarcar. E que a força esteja com vocês. Orbitando o planeta à máxima velocidade, a Lua com a base dos rebeldes estará ao alcance da artilharia em 30 minutos. Este será um dia inesquecível. Vimos o fim de Kenobi e logo veremos o fim da rebelião. Atenção, tripulações, a seus postos. Atenção, tripulações, a seus postos. E aí? Recebeu seu dinheiro e já vai embora, né? É isso aí, é. Tô com umas dívidas antigas penduradas pra pagar. E mesmo que não tivesse, eu não sou bobo de ficar aqui, Luke. Por que não vem conosco? Você é bom de briga. E aí, vem? Ah, que há? Por que não olha ao redor? Você sabe o que está pra acontecer, o que estão combatendo. Eles queriam ter um piloto como você e está virando as costas pra eles. E de que serve ser reconhecido depois de morto? E atacar aquela estação não é coragem, garoto. Está mais pra suicídio. Tá certo. Tá, cuide-se bem. Isso é o que você faz de melhor, não é? Ô, Luke. Que a força esteja com você. Quer? Não gostou de quê? Sei o que eu tô fazendo. O que foi? Ah, é o Han. Eu não sei, eu pensei que ele tinha mudado de ideia. Ele tem que seguir seu próprio caminho. Ninguém pode escolher por ele. Eu só queria que Ben estivesse aqui. Abrindo plataforma de lançamento número 2. Plataforma lenta. Essa sua unidade R2 parece um pouco castigada. Quer uma nova? Nem pensar. Esse Android e eu temos uma história. Você está bem, R2? Ótimo. Vamos lá, calma. Aguente firme, R2. Você tem que voltar. Não vai querer que a minha vida fique sem graça, não é? Você estará com você. Alerta! Estrela da Morte se aproximando. Estimativa de tempo para alcance de fogo, 15 minutos. Situação das naves. Vermelho 10, apostos. Vermelho 7, apostos. Vermelho 3, apostos. Vermelho 6, apostos. Vermelho 9, apostos. Vermelho 2, apostos. Vermelho 11, apostos. Vermelho 5, apostos. Fixar lâminas em posição de ataque. Vamos passar pelo campo magnético deles. Segurem. Ligue os defletores, frente dupla. Olha só o tamanho daquilo! Nada de conversa, Vermelho 2. Acelerem para a velocidade de ataque. É isso aí, pessoal. Líder Vermelho, aqui é Líder Ouro. Prossiga, Líder Ouro. Comando para a coluna alvo. Estamos em posição. Vou atravessar o eixo e tentar atrair o fogo deles. A 23 graus. Estou vendo. Fique baixo. Aqui é vermelho 5, vou entrar. Luke, arremessa! Você está bem? Um pouco assado, mas estou bem. Contamos 30 naves rebeldes, mas são tão pequenas que desviam dos turbo lasers. Vamos destruir aquelas naves, uma por uma. Quero todos trabalhando nisso. Atenção! Tem muito fogo vindo do lado direito daquela torre de deflexão. Tô sabendo. Eu vou entrar. Me proteja, Porkins. Deixa comigo, Vermelho 3. Estou com problema. Echete! Posso aguentar. Abandone! Não, eu estou bem. Base rebelde ao alcance da artilharia em 7 minutos. Luke, confie em sua intuição. Líderes de esquadrão, captamos um novo grupo de sinais. Caças inimigos em sua direção. Meu monitor dá negativo, não vejo nada. Faça uma varredura visual. Aí vem eles. Cuidado, tem um atrás de você. Cuidado, tem um atrás de você! Não vejo ele! Está me castigando, não posso me livrar. Tô indo aí. Várias naves se separaram do grupo principal. Venham comigo. Puxe, Luke, puxe! Olha a retaguarda, Luke, a retaguarda! A nave acima se aproximando! Me acertaram, mas não é grave! R2, veja o que pode fazer! Avante firme aí atrás! Vermelho 6, pode ver o vermelho 5. Zona de fogo pesado deste lado. Vermelho 5, onde está você? Não consigo me livrar! Estou em cima dele, Luke. Calma. Droga, Biggs, cadê você? Obrigado, Ed. Belo tiro, Ed. Líder vermelho. Aqui é líder ouro. Estamos começando o ataque. Entendido, liderou-no. Assuma a posição. Fiquem em formação de ataque. O orifício de exaustão está marcado e fixado. Exato, apliquem força total nos defletores frontais. Exato, apliquem força total nos defletores frontais. Quantos canhões acha que eles têm, Ouro 5? Acho que uns 20. Uns na superfície, outros na torre. Estrela da Morte no raio de alcance em 5 minutos. Estou ligando o computador de mira. Computador fixado. Estou recebendo um sinal. As armas pararam. Estabilize defletor traseiro. Cuidado com os caças. Estão vindo. Três marcas em 210. Eu mesmo cuido deles. Me protejam. Sim, senhor. Eu não posso manobrar. Fique no alvo. Perto demais. Fique no alvo. Diminuam. Ouro 5 para líder vermelho. Perdemos Tyre Hunt. Mensagem entendida. Estão vindo por trás. Analisamos o ataque deles, senhor. Existe perigo. Quer que prepare a sua nave agora? Como? Fugir? Em nosso momento de triunfo? Está superestimando as chances deles. Base rebelde ao alcance em 3 minutos. Esquadrão vermelho, aqui é o líder. Reunião em Mark 6.1. Vermelho 2, romando em sua direção. Vermelho 3, em alerta. Líder vermelho, aqui é base 1. Mantenha metade do seu grupo fora do alcance. Entendido, base 1. Luke, leve o vermelho 2 e o 3. Fique ligado e espere o meu sinal. Para começar a corrida. Chegou a hora. Devíamos estar vendo ela. Fiquem atentos àqueles caças. Interferência demais. Vermelho 5. Não, senhor. Espere. Entrando em ponto 3-5. Já estou vendo. Estou no alcance. Alvo se aproximando. Mantenham eles aí por alguns segundos. Aproximar formação. Quase lá. Deixa isso pra lá. Estão atrás de mim. Estamos quase lá. Não consigo. Não entrou. Chocou-se com a superfície. Líder vermelho, estamos em cima de você. Mude para ponto 05. Eu protejo. Fique aí. Acabo de perder meu motor de cibordo. Preparem-se para o ataque. Base rebelde dentro de um minuto. Biggs, Wedd, vamos acabar com isso. Vamos entrar. Acelerem tudo. Isso vai manter esses caças longe de nós. Estou com você, chefe. Luke, nessa velocidade, será que você vai sair a tempo? Vai ser mais fácil que tirar doce de criança. Ficaremos protegendo a sua retaguarda. Meu monitor mostra a torre, mas não vejo o orifício de exaustão. Será que o computador acerta? Fique olhando. Aumente a velocidade ao máximo. Luke, nessa velocidade, será que você vai sair a tempo? Cuide desses caças, que eu vou cuidar da torre. R2, esse estabilizador enguiçou outra vez. Vê se pode dar um jeito nele. Caças vindo em ponto 3. Não posso ficar com vocês. Saia daí. Você não tem mais utilidade agora. Desculpe. Deixem ele. Concentre-se no líder. Pressa, Luke. Estão vindo rápido. Eu não posso segurá-los. R2, aumente a potência. Depressa, Luke. Rápido. Depressa. Base rebelde em 30 segundos. Estou em cima do líder. Firme, R2. Use a força, Luke. Deixe-a fluir. Esse tem o poder da força. Luke, confie em mim. O computador dele está desligado. Luke, você desligou seu computador? O que foi que houve? Nada. Eu estou bem. Base rebelde ao alcance. Podem abrir fogo. Iniciar ignição primária. Agora peguei você. Arrebenta essa porcaria com vontade, garoto! Alerta! Alerta! Mas que beleza! Acertou na mosca! Lembre-se. A força estará com você. Sempre. Aí, garoto! Eu sabia que você ia voltar! Eu sabia! Eu não ia deixar você ficar com as honras com toda a recompensa! Sabia que dinheiro não era tudo pra você! Ah, não! Minha nossa! R2, você está me ouvindo? Diga alguma coisa! Ele tem conserto, não tem? Vamos trabalhar nele agora mesmo! Precisa consertá-lo! Se um circuito meu ou engrenagem puder ajudar, terei prazer em doar! Ele vai ficar bom!